o comando de áudio de Ricardo Gay. Na central técnica, Roberto Vitório, efeitos especiais, Marcelo Mamoto, a direção artística da Super Rádio Tupi, Fábio Teruel, e o seu amigo caboclão Otávio Pimentel, que deseja uma noite arretadíssima de sábado, um domingo sensacional. Está chegando aqui Tony Gomide, o professor da música sertaneja. Já fui, tchau. A Super Tupi AM apresentou o Show do Caboclão. Super Rádio Tupi, venha se divertir. Essa é a Super Tupi. É comunicação, é mais vida e emoção. Música, esporte, informação. Vem aí, nossa próxima atração. Super Rádio Tupi. Até às 11 horas. Tony Gomide, abrindo o baú. Brasil! Brasil, 500 anos de sucesso. Apesar da alta tecnologia, o homem sempre esteve ligado às raízes sertanejas. Brasil verde e amarelo, terra do homem trabalhador. Brasil! Onde o sabiá canta sossegado na copa da laranjeira. Brasil, de natureza inconfundível. E no canto da colina, o sertanejo canta apaixonado com sua viola. E ele vem aí para falar da essência da música sertaneja. Você vai cantar, você vai se apaixonar com o professor da música sertaneja. Vamos abrir o baú com ele, Tony Gomide. Brasil! São Paulo do Brasil, boa noite, chegando nos estúdios da Rádio Tupi para levar até você o nosso tradicional programa de todos os dias e todas as noites, o Abrindo o Baú, no fundo do baú as raízes. Nós tivemos aí o show do caboclão Otávio Pimentel, e agora vamos nós até as 11 da noite, depois das 11 da meia-noite a música romântica. Modulando e controlando o som da emissora, ele chamado Bamba do Som, Marcos Bamba! Ah, tudo aí, dose dupla para Dombar e Donizete. Sapateia, moçada! O Brasil está dançando no som da nossa viola. Onde passamos cantando, coração triste consola. Coração triste consola. Passamos cantando no som da nossa viola. O Brasil está dançando. Sapateia, sapateia, sapateia sem parar. Sapateia e bate palma, quero ver sapatear. Sapateia, moçada. Pula boi, pula cavalo, sapateando no rodeio. O peão vai no embalo, se cair vai ficar feio. Se cair vai ficar feio, o peão vai no embalo, sapateando no rodeio. Pula boi, pula cavalo. Sapateia, sapateia, sapateia sem parar. Sapateia e bate palma, quero ver sapatear. Sapateia, moçada. viola que ponteia. Tem Dom Baridonizete, tem Dom Baridonizete na viola que ponteia. Dançando e pintando sete, todo mundo sapateia. Sapateia, moçada! Você gosta de música de saudade, boa e bonita? Aqui tem. É só o Tony Gomide abrir o baú. A natureza é bela e por causa dela eu sofro tanto. Menina linda, feita pincel, pedaço de céu, razão do meu pranto. Toda vez que eu a vejo, tenho desejo e fico tonto. Tô enfeitiçado por essa fera, ela me olha e me paquera, mas queima vela com outro santo. Tô inseguro e apaixonado. É o monumento que sai de baixo, que todo macho fica invocado. Por causa dela tem muita rixa, ela capricha no rebolado. É muita lenha pro meu fogão, carga pesada pro meu trucão, esse avião Boeing turbinado. Passa provocante, um cheiro excitante fica no ar. É seu perfume que passa junto, que faz defunto se levantar. Menina muito jeitosa, mas perigosa pra se amar. A rapaziada vive brigando por seu amor. Tem gente apanhando, correndo o risco de se matar. Viva que dá mais vida pro coração. É fantasia que sai da mente, que leva a gente pra perdição. Mulherada enciumada, corta o marido no beliscão, dizendo que não é boa visca. Essa menina é perigo à vista, é pura isca pra tubarão. Informando a hora, 20:07. Super Rádio Tupi. Nas noites da Tupi. Tony Gomide. Tony Gomide. Abrindo o baú. Tony Gomide. O fino da música sertaneja. É, o fino da música sertaneja. Ele é bem Brasil, tem muito talento. Mazinho Quevedo. O peão grita. Pra passar com os bois no meio existe uma condição. Quem toca a boiada não pode sondar ligeiro, carecidos com banheiro, pra ver se tem poço ou não. Fama do rio é fama de rio, de morte, pinhão que não tem, que a sorte, as águas vão te levar. Água veia, água pro chão, é água que vem lá do Ribeirão. Água veia, água pro chão, é água que vem lá do Ribeirão. Conheço todo esse chão. Fiz pro canaveiro, já cansado perto, puro vilage, água fluente do rio Zangado, caminho pro Paraná. Água veia, água pro chão, é água que vem lá do Ribeirão. Água veia, água pro chão, é água que vem lá do Ribeirão. Água veia, água pro chão, é água que vem lá do Ribeirão. Água veia, água pro chão, é água que vem lá do Ribeirão. Tony Gomit, a voz, emoção do rádio. Alô, amigos, aqui na Rádio Tupi, a gente mostra os sucessos da canção Caboclo e recorda aqueles que foram um dia chamados, serão eternamente chamados de Os Sabiás do Sertão. Recordar é preciso Cascatinha e Inhana. Alumando no piscar e de mãos dadas. lugar de cada flor. Passa-se o tempo em que a vida é todo encanto, morre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor. Meu cafezal. A canção Cabocla sendo mostrada aqui na Rádio Tupi, 20 horas e 14. Super Tupi, Tupi! Abrindo o baú com Tony Gomide. Alô, moçada, um abraço de um laço do Jair Barbosa. Eita coisa boa com Tony Gomide. Tony Gomide, o fino da música sertaneja. Alô, amigos, trazendo os sucessos da canção Cabocla e agora um pouco do humor irreverente, do canto bonito de Chapecó. Pra jogar uma truque. barricada na vendinha do espanhol. A minha amada é bonita e não tem nada melhor. Eu chamo ela de flor e a gente faz amor bem embaixo do lençol. Tony Gomide, a voz, emoção do rádio. Alô, amigos da Rádio Tupi, todos os dias falando da canção Caboclo e recordando aqueles que foram chamados de os reis do Catira. Saudosa dupla Vieira e Vieirinha. Dona Margarida vivia aborrecida, estava num dilema com certos problemas, aluguel atrasado, cortaram fiado. Veja só que ingrata sorte, seu filho à beira da morte, vendo o filho perecer e sem poder socorrer. Por ela não ter dinheiro, dava remédios caseiros, cada dia que passava o seu menino piorava. Já desiludida foi aparecida a fera tanta, pedir sua santa de joelho ao altar, pediu a chorar. Ô Senhora Aparecida, conserva o meu filho a vida, temo que ele vai morrer, mas creio no seu poder, farei o maior sacrifício, me tire deste suplício, creio tanto na senhora, sei que ele vai ter melhora. Muito mais contente o menino doente, cada vez piorava, quase nem falava, pobre mãe chorando, mas sempre rezando. Esta graça eu não mereço, se eu merecer eu lhe agradeço, meu filho não vai morrer, eu creio no seu poder. Entrego o filho meu sobre os cuidados seu, confiante na sua luz e no poder de Jesus. Ela teve um sonho terrível e medonho, viu seu filho crescido, terrível bandido, roubando e matando. Ela acordou chorando. Um clarão resplandeceu e a santa apareceu. Seu sonho é realidade, pra não manchar o seu rosto e não lhe dar mais desgosto, deixe que ele vá com Deus, falou e desapareceu. Às 3 horas do dia, quando alguém chora dela própria calma, vai, eu já chorei tanto, não tenho mais pranto. Agora eu não choro mais, porque Deus sabe o que faz pra ver meu filho ladrão. Prefiro ver num caixão meu filho, por esta hora está com Nossa Senhora, está ao lado de Deus, muito melhor do que eu. É a sua Rádio Tupi informando a hora certa, 20 horas 23 minutos. Só tem ouvidos pra ouvir a Tupi. Tupi, só a Tupi. Eu quero lembrar que daqui a pouco eu vou entrevistar, quer dizer, vou reprisar uma entrevista que fiz na quarta-feira que passou com os meus amigos Craveiro e Cravinho. Fique ligado, porque daqui a pouco você vai saber tudo sobre Craveiro e Cravinho. As mais tocadas do Abrindo Baú. Tônico Livre, o fino da música sertaneja. Alô, amigos, é a sua Rádio Tupi trazendo o sucesso da canção Cabocla e dando um destaque para Delei e Dorival. Amigos e os inimigos também, quem de mim tira um centavo, pra Deus paga mais de 100. Pra Deus paga mais de 100. Eu te livro no tapa, um valentão nordestino, apelido de Lampião, seu nome era Virgulino, mas no colo de Santinho ele chorou igual menino. Ele chorou igual menino. Serra, a chuva cai lá do céu, lavrador prepara a terra, e na luta pela vida o bom cabrito não berra. O bom cabrito não berra. A saudade no meu peito quis entrar e não conseguiu, no reencontro com a morena que inteirinha se despiu, fechando a porta do quarto até a cama sorrir. Até a cama ninguém. Quando a gente fica velho, tem saudade do passado. Não levanta uma palha, não dá conta do recado. Igual gato de armazém em cima do saco deitado. Em cima do saco deitado. Super Rádio Tupi, as mais tocadas do Abrindo Baú. A voz, emoção do rádio. Eu quero agradecer, sempre agradecer você que está ouvindo a Super Rádio Tupi, o ouvinte em primeiro lugar. É a companheira de todas as horas, é a sua Super Rádio Tupi, essa rede de grande sucesso hoje. E vamos lembrar, recordarmos juntos aqui, sucessos de Joaquim e Manuel. Tupi, Tupi. A promoção da Tupi AM com a dupla Ricardo e Rafael tem feito muita, mas muita gente feliz. Elaine Moraes de Registro, Cristiane Gonçalves de São Caetano, Ana Paula do Jabaquara, Jorge Eduardo Nunes de Guarulhos e Henrique Silva Brito de Campo Belo. Vocês já podem passar aqui na Tupi AM e retirar o super radinho de pilha de vocês. Participe você também. Escreva colocando por fora do envelope o nome da nova música da dupla Ricardo e Rafael. Nossa história. Tupi AM, Paulista 2200, 13º andar, 7013-10-300. São dezenas, dezenas de radinhos de pilha. Tupi AM, a rádio AM que mais dá prêmios em São Paulo. Tony Gomit, a voz emoção do rádio. Alô, amigos da Rádio Tupi. Na Rádio Tupi eu trago os sucessos da Canção Cabocla. Me lembro dos tempos da Rádio Record, da linha sertaneja classe A. Foi ele que criou a linha sertaneja classe A. Foi empresário de grandes duplas, inclusive de Léo Canhoto e Robertinho, né? Mandar um abraço para ele lá na Praia Grande, onde ele reside hoje. Gravou um CD também falando as poesias das antologias caboclas. Sebastião Vitor. Barro para ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. No vai e vem com o barro da biquinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Todas as manhãs o pedreiro da floresta cantava fazendo festa para aquela que tanto amava. Mas quando ele ia buscar mais um raminho para construir seu ninho, o seu amor lhe enganava. Mas neste mundo o mal feito é descoberto, João de Barro viu de perto sua esperança perdida. Cego de dor, trancou a porta da morada, deixando a sua amada presa pro resto da vida. Que semelhança entre o nosso fadário, só que eu fiz o contrário do que o João de Barro fez. Nosso Senhor me deu calma nesta hora, do coração a ingrata eu pus pra fora. Onde anda ela eu não sei. O meu nome é fulano, eu nasci no dia 3, janeiro foi o mês, só não vou dizer o ano. Sem mamãe e sem paizinho, aprendi a andar sozinho, coisas de capricorniano. Muito cedo na estrada, virei saco de pancada, foi a primeira lição. Eu chutei pedras na rua, dei cabeçada na lua, fui Joaquim, José e Bastião. Já chorei por um centavo, fui senhor e fui escravo, fui a pele e fui o mel. Só não pude ser criança para brincar e ter infância e receber Papai Noel. Assim quis o meu destino, eu sou um velho menino, a idade é minha glória, porque o mundo nos ensina que a vida só termina para quem não tiver história. Fiz da vida uma criança, dou meus sonhos a esperança, fiz meu mundo como sou. Longos anos de viagem é o peso da bagagem que o tempo acumulou. Com virtudes e defeitos, eu tenho quase perfeito um coração capricorniano. Com a vida eu estou de bem, sou igual Matusalém, que viveu quase 1000 anos. Rádio Tupi. As mais tocadas do Abrindo Baú. Estava cansada, deitada em meus braços e muito tristonha, talvez acanhada, um tanto sem graça, igual uma criança que chora com manha. Com ela entrei em tantos lugares, teatro, palácio, mansões e museus, a felicidade nunca encontramos. Até que chegamos na casa de Deus. Viola cristã, seu som é uma prece, o seu ponteado é o mais belo louvor. Chorando em meu peito, comigo agradece a santa presença do Pai Criador. Sofremos bastante, sem medo enfrentamos alguns fariseus, mas tudo passou e com fé caminhamos até que chegamos na casa de Deus. Viola cristã, seu som é uma prece, o seu ponteado é o mais belo louvor. Chorando em meu peito, comigo agradece a santa presença do Pai Criador. Super Rádio Tupi. E as mais tocadas do Abrindo Baú. O fino da música sertaneja. Na Rádio Tupi, o fino da música sertaneja, todos os dias. Neste horário a gente vai contando, mostrando os nossos artistas. Essa dupla, eu chamo de criadores de sucesso, né? Tanto sucesso, Carro é Faculdade, Jacarandá, Espinho na Cama, Enxada de Ouro e tantas outras. Valderi e Misael em Dose. Super Rádio Tupi. De partires, que a tua ausência vai ser meu fim. Já estou sentindo a dor da saudade, como já estivesse tão longe de mim. Já estou sentindo meu corpo tremer, por estar tão perto a sua despedida. Um momento ingrato está se aproximando, só alguns minutos estão nos restando. Malvado navio estrangeiro, que pra longe vai, vai levar alguém que amo demais. Em seu triste cais a dor me devora. Malvado navio estrangeiro, que vive vagando, se tu não cruzasses no grande oceano, talvez quem eu amo embora. Música. demais. Em seu triste cais a dor me devora. Malvado navio estrangeiro que vive vagando, se tu não cruzasses o grande oceano, talvez quem eu amo não iria embora. Super Tupi, Tupi! As mais tocadas do Abrindo o Baú. Tony Gomit, a voz e emoção do rádio. É, na Rádio Tupi, eu mostro os nossos violinos. Cadeira cativa aqui na nossa programação, com certeza, né? É a história viva da música caipira. Tião Carreiro e Padinho. No lugar que tem violeiro e mãos caipireiras, eu me sinto bem. Gosto do cateretê, canto com prazer, pururu também. Gosto da moda campeira, choque, rancheira como ninguém. Pra completar a coleção, vejo o batidão que o pagode tem. Vamos mostrar para o povo esse estilo novo, especializado. Canta com prazer, nós pode, porque o pagode já está famado. É bonito a gente ver dois pinhos gemer bem arrebicado, misturado no dueto do nosso peito bem afinado. Aprendi nas escolas o tocar da viola e os desembaraços. Veja só quanta beleza é por natureza o cantar nos passos. Você diz que é cantador, teve professor, mas tu é um fracasso. Já tenho visto o peão com fama de pão, mas errou e no laço. Canta seus males, quanta tristeza vai, alegria vem. Não seja assim tão gavola, pegue na viola e cante também. Violeiro meia pataca da sua marca tem mais de 100. Amigo, cante direito e note os defeitos que você tem. Nosso Brasil glorioso tem o famoso rei do café. O afamado rei do gado, nem é preciso dizer quem é. Nós temos o rei do pagode, enquanto na bola o rei é Pelé. Você canta e não entoa, rei sem coroa, firme seu pé. As mais tocadas do Abrindo Baú. Amigo Midi, o fino da música sertaneja. Alô, amigos, você está sintonizado na Super Rádio Tupi. Super Rádio Tupi no programa Abrindo Baú. Mandar um abraço para a cidade de Laranjal Paulista, o grande compositor e poeta. Aí está ele falando uma bonita poesia pra gente. Narciso Pieroni. Vou mostrar, como disse, como prometemos, a entrevista que fiz na quarta-feira que passou à noite, no programa da noite. Nós temos um programa aqui na Rádio Tupi, todos os dias, das 8 à meia-noite, que é o Abrindo o Baú. E quarta-feira passada entrevistamos aí o Craveiro e o Cravinho. Então vamos à entrevista que fizemos com eles. Os violeiros da cidade de Piracicaba, meus queridos amigos, aí estão eles, Craveiro e Cravinho. Alô, amigos, aqui é o Craveiro. Aqui é o Cravinho. Nós estamos aqui abrindo o baú com Tony Gomide. Opa, que é palavra curta, mas é de grande aproveito. A cachaça corta o medo, o café corta o efeito. A lua corta o espaço, confiança corta o respeito. A saúva corta o grosso e a saudade corta o peito. Cravei, cravinho. Ouvinte da Tupi. A satisfação recebê-los aqui. A nossa. Prazer é nosso. A alegria é nossa. Mas que barbaridade. Eu conheço você já. Já faz mais de uma semana, né? Uma semana? Mais de uma semana. Vocês não mudam, rapaz. Não moram na mesma casa. Não é muda a fisionomia. A fisionomia. Bem conservado. Dinheiro no bolso ajuda bem, viu, né? Sucesso faz bem pra saúde. Sabe que nossa família é uma família que dura bastante, né? Minha tia, a irmã do meu pai, a mãe nova, que a outra já faleceu com mais idade. Mas essa está com 92 anos. Faz crochê, enfia agulha, prega botão, sem usar óculos. E a outra irmã do meu pai, que é a Ana, está com 104 anos. Essa está internada. Que babado. Mas isso, mais de 100 anos, né? 104 anos, está internado, mas está passando bem. A criança nasceu com 4 quilos. Está passando bem. Tem bastante leite. Já vai se internar agora, já nasceu mesmo. Tá certo. Me diga uma coisa, Cláudio. Esse é o cara que eu conheço. Me diga uma coisa, vocês são conhecidos no Brasil todo, todos os seus região imensa de fãs, conhecem vocês como os Piracicabanos, da cidade de Piracicaba. Vocês não são nascidos de Piracicaba, né? Não, nós estamos lá de Pederneiras, perto de Bauru. Nós somos de lá, nascemos lá. Quer dizer, vocês vieram de lá com... Já mocinho, né? Moço já formado. E vieram para Piracicaba. Direto para Piracicaba. Sem conhecer naquele tempo, isso no ano de 57 para 58, quando você falava em Piracicaba, você falava assim, não... No Iraque, vamos dizer, uma coisa estranha, uma coisa difícil, nossa. Distante. Todo mundo não tinha ônibus. Eu lembro disso, porque eu também morava em Conchas. Quando eu falava Piracicaba, dá a impressão que precisava de um avião para chegar. Isso. Porque era muito longe. A Maria Fumaça vinha vibrando até e demorava. Eu me lembro que a primeira vez que fui a Piracicaba, em 1957... 57, estava chegando por lá. O meu pai se esvou de fazer umas corridas de cavalo. E lá um outro homem arrumaram um cavalo, arrumaram um caminhão, puseram o cavalo em cima, alugaram uma casa na cidade de São Pedro. São Pedro. E nós fomos para São Pedro para correr os cavalos, passamos lá em Piracicaba. Me lembro dessa viagem de caminhão, passei no madrugadão assim por dentro de Piracicaba, e estava meio friozinho. E uma perna elongada. Ai, meu Deus, isso aqui é Piracicaba. E aí fizemos a corrida em São Pedro, em 1957, eu era garoto. E depois tive a oportunidade de voltar outras vezes em Piracicaba, mas aí já com participando lá da Rádio Fusora, dos cantadores Corudu na época, visitando aqueles ranchos nos tempos que O rio era pescoço lá, né? Que tinha peixe. Tinha peixe. É uma maravilha do Piracicaba, né? É muito bonito. Vocês cantaram muito a defesa daquele rio. Vocês cantaram em canção muito. Sim. E mesmo o canto ficou perdido, porque... Perdido para aqueles que não observaram a importância de preservar o Rio Piracicaba. É, mas... Teve também uma repercussão, porque o próprio pessoal que cuida... Não, a repercussão sim, a importância é, todos merecendo. Estou dizendo porque que não atenderam o apelo. É, não atenderam. Porque o rio, na verdade, é um cartão de visita de Piracicaba, né, um reconhecido nacionalmente, o rio de Piracicaba. E é uma judiação ver a situação, que ele agora está melhorando um pouco, depois de tantos protestos, né? Ele está criando vida de novo, já está começando a nascer com um peixinho. Mas teve muito judiado. É um absurdo isso. É um absurdo. Não, é fim do mundo. Um absurdo. Misturar. Dizer que o rio daqui está nascendo um peixinho. Aquele é o rio daquele. Imagina aquilo. Eu ia naqueles ranchos ali que tinha ali, ficava aqueles peixes. Misturaram sujeira na água, agora não sou capaz de separar. Mas estão tentando, pelo menos? Tentando, mas tentar é uma coisa meio... Parece que o vinil, se eu me lembro, aquele tempo estava numa rádio aí, estava aí, eu recebi o vinil, e que vocês gravaram uma música. Piracicaba. Adeus, Rio Piracicaba. Adeus, Rio Piracicaba. Adeus, Rio Piracicaba. Adeus, terra tão querida. Estou chorando na despedida. Piracicaba, Piracicaba. É minha vida. Então, quando eu recebi esse vinil, eu fiquei muito emocionado com essa música. O vinil parece uma capa meia preta. Isso. É que marcou aquilo pra mim. Eu falei, poxa vida, ainda bem que nós temos aqui esses dois soldados lá, Piracicaba, Cabelo e Gravinho, para fazer essa defesa. A gente se via esporadicamente lá no Canta Viola. Canta Viola, Canta Viola. Participando demais. Porque vocês são assim uma espécie de referência na minha vida profissional. Obrigado. Um homem como eu, de jornalismo, de contato, de empresa, participação na parte mais administrativa. Mas aí, sertaneja, vocês são uma espécie de referência, porque eu me lembro, eu morando num sítio. Saí do sítio em 1959, já com meus 16 anos, não é? E eu me lembro que eu ligava na Rádio Difusora de Piracicaba e ouvia Craveiro e Cravinho cantando na Rádio Difusora de Piracicaba. Olha! Na casa da Mané Pedro foi numa festa de São João. Então, tudo isso aí ficou gravado. É uma coisa que não apaga também. E eu era muito fã de Toninho. E dificilmente você tinha uma dupla que cantasse nesse estilo difícil. Difícil. Não é qualquer violeiro que chegava na época, não, hein, Zé? Ah, não. Não cantar na linha estilo Toninho Tinoco. Não. Tanto que vocês foram assim, não imitadores, mas uma dupla do estilo. É o estilo. E o Palmeiras enviar um dia, lá na Cássio Muniz, quando eu já estava em São Paulo, 62, eu fui com meu cunhado, o saudoso cunhado Jacozinho, amado. Sim. Fomos lá à gravadora e o próprio Ted Vieira e o Palmeiras estavam pesquisando uma dupla que pudesse gravar um disco. 78 rotação, para fazer no estilo da Nintendo. Tamanha dificuldade era para cantar naquele estilo. Isso. Estavam ali. Cantando, não imitando, mas uma linha musical. Foi de bom agrado do ouvido deles e nós tivemos a felicidade e fomos contratados nessa época. Olha, foi nessa época. Nessa 62. Então eu estou falando certo. Mas, João Dorsch, você vê como é a história. Você está botando a pomada em cima da ferida. Senhora, e o Jacozinho estava na fila também para gravar no estilo. Mas já era outro estilo. Aí gravaram vocês, então. É, gravou. Daí gravamos 78 rotação com o Ted Vieira e o Palmeiras. Que é, de um lado é Ponta de Faca, sei, o Cateretê. E do outro lado é a Moda de Viola, Mata Deserta. Quer ver que pedacinho bonito? Faça pra gente. Isso na Mata Deserta tem belas palmeiras, onde a tarde canta o sabiá coleira. Na barranca do rio de forte corredeira. Em todo o bairro tem morena faceira, sobrancelha cerrada. da pacicorada bela portrigueira, por Deus da natureza, seu namoradeiro. Craveiro e Cravinho, história viva da canção Cabocla. Aqui com Craveiro e com Cravinho, vamos tocar uma moda aí do CD novo do Craveiro e do Cravinho, né? Às vezes gravaram um disco novo aí pra Atração agora, não é? Fizeram um disco novo. Alegreto. Alegreto. Alegreto. É porque nós fizemos aquele disco do Franguinho na Panela, que você também é fã da música. O Franguinho na Panela foi uma loucura, né? É, graças a Deus. E fizemos isso, estou na expectativa também de ser tocado. E nós falando aqui na Tupi, estamos falando com o Brasil, né? Ô, Bamba, vamos fazer A Vida é uma Viagem de Trem. É aquela história. A Vida é uma Viagem de Trem, muitos embarques e desembarques. Muitos embarcam nesse trem, outros desembarcam, muitos embarques que nesse trem embarcam vão deixar pra gente aquela saudade imensa, aquela lembrança eterna. Mas muitos desembarques você nem vai lembrar que alguém embarcou, desembarcou. De repente o trem vai diminuindo a velocidade, a marcha, ele vai sendo mais vagaroso, porque nós vamos ter que desembarcar. E nesse trem vão embarcar outras pessoas, embarcarão os nossos filhos. Que será que serão tão felizes quanto nós? Como é que vai ser esse embarque e desembarque? Quantos embarcarão nesse trem que nossos filhos e descendentes irão conhecer? Pois aí o trem está parando e vai chegando ao final. Ele está diminuindo a marcha. Nós vamos ter que um dia, um momento, desembarcar. E o Craveiro e Cravinho tão bem nessa canção, mostrando que a vida é uma viagem. É o trem da vida. O trem da vida, porque a vida é uma viagem. É uma viagem. Craveiro e Cravinho na Tupi aí. Pra você, amigo. Uma comparação extremamente interessante se for bem interpretada. Interessante porque nossa vida é como uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, de pequenos acidentes pelo caminho, de surpresas agradáveis com alguns embarques e tristezas com os desembarques. Quando nascemos, ao embarcarmos nesse trem, encontramos duas pessoas que acreditamos farão conosco a viagem até o final: nossos pais. Infelizmente, em alguma estação eles desembarcam, deixando-nos órfãos de seus carinhos, proteção, amor e afeto. Mas isso não impede que durante a viagem embarquem pessoas interessantes, que virão a ser especiais para nós. Embarcam os nossos irmãos, amigos e amores. Muitas pessoas tomam esse trem a passeio. Outros fazem a viagem experimentando somente tristezas. E no trem há também pessoas que passam de vagão a vagão, prontas para ajudar a quem precisa. Muitos descem e deixam saudades eternas. Outros tantos viajam no trem de tal forma que quando desocupam seus assentos, ninguém nem percebe. Curioso é considerar que alguns passageiros que nos são tão caros acomodam-se em vagões diferentes do nosso. Isso obriga a fazer essa viagem separado deles. Mas claro que isso não impede que com grande dificuldade atravessemos nosso vagão e cheguemos até eles. O difícil é aceitarmos que não podemos nos assentar do seu lado, porque outra pessoa estará ocupando esse lugar. Essa vida é assim, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, embarques e desembarques. Façamos então essa viagem da melhor maneira possível, tentando manter um bom relacionamento com todos os passageiros, procurando em cada um deles o que tem de melhor, lembrando sempre que em algum momento do trajeto poderão fraquejar e provavelmente precisaremos entender isso. Nós mesmos fraquejamos muitas vezes e certamente alguém tem que nos entender. O grande mistério, afinal, é que não sabemos na qual parada desceremos. E fico pensando, quando eu descer desse trem, sentirei saudades? Sim, deixar meus filhos viajando nele sozinho será muito triste. Separar-me de alguns amigos que nele fiz, do amor da minha vida, será dolorido. Mas me agarro na esperança de que em algum momento estarei na estação principal e terei a emoção de vê-los chegar com sua bagagem que não tinha quando embarcaram. E o que mais me deixará feliz é saber que de alguma forma eu colaborei para que ela tenha crescido e se tornado valiosa. Agora, nesse momento, o trem diminui sua velocidade para que embarquem e desembarquem muitas pessoas. Minha expectativa aumenta à medida que o trem vai diminuindo sua velocidade. Quem vai entrar? Quem sairá? Devemos viajar de maneira que a gente deixe saudade quando for desembarcar. Aliás, todo remédio vem da raiz, vem do mato, né? Raizeiro. É que hoje é difícil ter uma pessoa que é estudiosa sobre a sua vida, e quem vai no é por sorte. Deus que conserve ele, porque é difícil. Mas voltemos à história dessa dupla maravilhosa, Craveiro e Cravinho. Vocês são irmãos, não é? Irmãos. São irmãos. Ambos residem em Piracicaba. Piracicaba. E você, você que teve o Cravinho não tem filhos violentos? Tenho três, mas... Não se interessaram pela... Não. O mais velho, o Juninho, que está morando em Araraquara, é músico. Ah, é músico. Do César Paulinho. Ele é do contrabaixo. Toca na banda. Depois tenho a Jane. A Jane que é a filha. Casou há pouco tempo. E tem uma pequena de 12 anos, a François. François, muito bem. Nome francês. É, francês mesmo. Chique no último. Chique no último. E o Craveiro é o pai do César e do Paulinho e também do... Do João Paulo. João Paulo. Ah, João Paulo, eu já toquei João Paulo cantando aqui no disco do César Paulinho. Né? Já. E o a Rita também. O seu, aliás, eu pensei que fosse o filho do César. Não. Né? O João Paulo participou nessa gravação da Lembrança, que é uma música muito bonita, um tributo ao Zé Fortuna. Ah, verdade. Um dos grandes do César Fortuna. Isso. E eu quando eu vi o João Paulo, eu falei, mas será que o João Paulo é o filho do César? Mas não, é o filho mais novo. É o rapinho do tacho. Você tem quantos filhos? Três? Eu tenho quatro. Eu tenho quatro. Tem o César, a Rita, o Paulinho e o João Paulo. Ah, são quatro filhos. O mais velho é o César. O mais velho é o César. Depois vem a menina, a Rita. Certo. Depois vem o Paulo e depois vem o João Paulo. Tá certo. E eu já o... Eu me lembro... César e Paulinho, eu conheci meninos, eu conheci... Viu nascer. Na época era Durval Davi, Chitãozinho Chororó, César e Paulinho, Irineu, Gilberto de Mar. Eu sei que eram cinco os garotinhos na época, tudo buscando a oportunidade. Todo florzinho de abobrinha aí. Florzinho de abobrinha. E me lembro que quando o Chitãozinho Chororó chegou, também cantando estilo Tonico Tinoco, com o irmão Lima... O Geraldo Meirelles falou, não, mas o irmão Lima não vira. E cantando Tonico Tinoco também não vira. E o César e Paulinho cantando. Cantando aquele estilo, porque o Tonico Tinoco ia sempre constantemente ia lá em casa. Né? Eu tinha o Carreiro, esse povo, tudo passou por lá. E o Chitãozinho Chororó chegava em casa e puxava, batia muito bem o rasqueado, Porca Paraguaia. E cantava o tio Tonico Tinoco, né? Eles cantavam... Eu não troco meu ranchinho, maradinho de cipó. É. Até chegaram e gravou um vinil assim. Gravou assim. Mas depois mudou e foi uma beleza, porque... Foi porque aí eles passaram a cantar o Romano. Acertaram a veia. Cantar as raízes também, né? Quer dizer... O César tem uma voz muito linda. E nós convivemos há um certo tempo também lá com o César Paulinho em Osasco, né? No tempo da Abas, Aba, do Monteiro, lá Aba. Do Monteiro, né? Isso. E, Orquestra de Violeiro. Exato. Então o César Paulinho hoje é uma dupla que só enriquece aí o nosso meio aqui. Sônia Abrão. Sônia Abrão. Tony Abrão também foi a Marlene Dion. A Sônia Abrão é essa da televisão, né? Exatamente. Sônia Abrão, um grande beijo para você. Exatamente. Me diga uma coisa aí, você se encontra de novo sempre por aí? Sempre. Esse rapaz, o Craveiro, tava na minha linha, viu? Quem que é eles, hein? Mas foi um grande. Já o tempo um programa que deu para nós na Bandeirante. Na Bandeirante, né? Era o Brasil Caboclo. O Brasil Caboclo de manhã e o Beira da Toeira à noite, às 6 horas da tarde. É, eu cheguei até a participar uma vez também num programa de televisão que eles faziam, né? Isso. Eu vou levar você lá para julgar as motas, que a gente gosta da sua opinião. É fantástico. Aliás, eu entrevistei o Tinoco por telefone, liguei lá na casa dele, né? Porque à noite ele não gosta muito de sair para os rádios, né? Certo. Mas eu entrevistei dia desses o Tinoco, que agora está cantando solo, né? Ele faz a primeira e a segunda, mas ele mesmo. É uma pessoa que merece todo o respeito, né? Porque quando ele leva o Tinoquinho, né? Tinoquinho. O filho dele, né? Verdade. Mas, Tony Gumide, uma alegria muito grande esse espaço que você nos abre. Deus te pague. Conserve assim. Proteja os artistas sertanejos. Nada a agradecer, até porque é uma obrigação que eu tenho para com os meus artistas, que vocês não imaginam. E se imaginam a importância que tem hoje um Craveiro, um Cravinho, um Tinoco, um Pedro José da Estrada, um Liu e Léo, um Zico e Zeca, as Galvão. E olha, enfim, Abel e Caim, todos esses nossos violeiros que estão aí, com vida, com saúde, o Zico e Zeca. As coisas têm que partir daqui, não é? É verdade, aqui a gente abre o baú. Aqui abre o baú. Vamos abrir o baú do disco novo aí, porque não vamos tocar aí, babá. Faixa 6, qual que é a faixa 6? Faixa 6. Assina. É boa, banana não vai. Banana no mesmo caixa? Boa, no mesmo caixa. Você não está cantando ela, então. Banana não. Paulo Azarias. Paulo Azarias, do Paulo Azarias. Aí, Craveiro e Cravinho, disco novo da Alegreto, já no Brasil, hein, gente? Meu carro não canta mais nas estradas do sertão. caminhão, transportando tal progresso, produto de exportação. Ninguém se olha no espelho, os olhos vermelhos da poluição. Segundo meu amigo Natalino Trindade, da Rede Acervo, é o disco hoje de Craveiro e Carvalho. Olha, que esse disco novo, o disco anterior, aliás, você sabe o que acontece? Acontece que vocês vêm segurando esse estilo bonito, essa forma que o Brasil gosta da música sertaneja, sabe como é? Então vocês hoje são referência. Poxa, e são poucos os nossos artistas são referência hoje. Hoje, para ver que havia referência. Muito bem. Assim como está sendo vendido aí, espetacularmente, o CD que marca 20 anos da Ausência da Fortuna, com várias participações no CD. Exatamente. Mais vendido. E nós participamos desse CD. Também está no CD. Craveiro e Cravinho. Então, tudo isso, para mim, é uma alegria, para todos nós, é uma alegria. Porque o nosso, não só o nosso pessoal da música raiz, daquela fase dos anos 60, 70, 80, mas também para os nossos filhos, exato, que os jovens de hoje, que estão através de César e Paulinho, através de Craveiro e Cravinho, através das Galvão, de tantos do Alessandro Olival, estão tomando conhecimento da nossa música. Essa música, você vê o próprio trabalho que o Daniel tem feito no Encantado 2. Com venda record. Então, vocês estão inseridos nesse contexto de um dos maiores vendedores de discos hoje. Nos é uma surpresa muito agradável. Muito. Perfeito. Então, Bamba, vamos fazer o comercial ou vamos encerrar o Craveiro e Cravinho? Que é onde estão com pressa de ir embora. Mas Craveiro e Cravinho, obrigado por ter vindo. Quantas vezes você quiser vir, vocês vêm. Obrigado. Obrigado, Tony. Eu sei que você sempre nos recebeu de braços abertos, não só nós, como todas as duplas sertanejas. Todos os artistas que procuram têm uma porta aberta. Aqui está sempre aberto. E você sempre com aquele coração aberto, aquele sorriso franco. Esse é a origem do caboclo, né? É verdade. Vem da nossa. E esse ano nós vamos estar juntos lá em São Francisco de Assis. Mais se vamos fazer. Que hora, nós vamos estar juntos lá no João Paulo, já pode anotar lá. A data é mais para o fim de outubro. Tá bom. Nós vamos fazer um show juntos lá na muito bem, tá bom? Daqui a uns dias você tem outra dor de cabeça aqui, o João Paulo. João Paulo está umas ordens. João Paulo é o filho mais novo. É. Craveiro, né? Está aqui. Participou também da Lembrança. Se participou da música Lembrança. Isso. Primeiramente, obrigado, Tony, pelo espaço aí. Você está de parabéns, abrindo de fato o baú para o povo. E para mim foi uma alegria muito grande poder cantar essa música com meu pai, com meu tio, que isso é uma coisa que é para o resto da vida, né? Não é um momento, é uma matéria que está ali. E as mais tocadas do Abrindo o Baú. A voz e emoção do rádio. Pois é, espero que tenham gostado aí da entrevista que fizemos e reprisamos aqui nesta manhã com Craveiro e Cravinho. Nós vamos embora, mas voltamos às 18h, estarei de volta para daí então comandarmos nossa programação até a meia-noite. Fique ligado, porque já se encontra nos estúdios da Rádio Tupi e vai comandar o seu programa de grande audiência, Dona Eliette, uma estrela no ar. Tenham todos um bom domingo, um bom dia. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. E até logo mais, às 18h, com o nosso programa de raiz romântico, não é isso? Agora vem Dona Eliette, depois tem Prisco Palumbo, Esporte, meio-dia tem Barros Alencar. Tá certo? Tchau, gente. Até logo mais às 18h. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Tchau, tchau. Bora. Mais tocadas, abrindo baú. ZYK 656, 1150 kHz. Quem gosta de rádio, ouve a Tupi. A rádio é a voz da comunicação, que faz a cabeça e o coração. Tupi é a rádio que fala aquilo que eu gosto de ouvir. Tupi é o tempo, é a vida, é o rádio pra você sorrir. E você, todo dia, na maior sintonia. Super Rádio Tupi.